já tô no clima. É só deixar rolar o que for pra nós dois, que tudo combina. Vem me ver de perto, vem me falar de amor. Eu não tenho mais pressa, se a hora essa é melhor, é melhor, é melhor. Mas se não for, deixa a onda de calor me acertar, me acertar. É boca com boca e tudo combina. Eu nem sei, eu nem quero saber não como isso tudo termina. É boca com boca, eu já tô no clima. É só deixar rolar o que é bom pra nós dois, que tudo combina. Vem me traduzir, para então me seduzir. Me fala baixinho no ouvido o que você quer que eu entenda melhor. Essa é a hora de me ganhar no boca com boca. É quando tudo combina. Eu nem sei, eu nem quero saber não como isso tudo termina. É boca com boca, eu já tô no clima. E é só deixar rolar o que é bom pra nós dois, que tudo combina. Vem me ver de perto, vem me falar de amor. Eu não tenho mais pressa, se a hora essa é melhor, é melhor, é melhor. Mas se não for, deixa a onda de calor me acertar, me acertar. No boca com boca, e quando tudo combina. Eu nem sei, eu nem quero saber não como isso tudo termina. É boca com boca, é claro que eu tô no clima. E é só deixar rolar o que é bom pra nós dois. Será que vocês aprenderam a música, hein? É o seguinte, quero ouvir vocês, hein? É boca com boca e tudo combina. Vai, é boca com boca e tudo combina. Boca com boca e tudo combina. É boca com boca e tudo combina. A segunda frase é: eu nem sei, eu nem quero saber não como isso tudo termina. Eu nem sei, eu nem quero saber não como isso tudo termina. É boca com boca e tudo combina. Eu nem sei, eu nem quero saber não como isso tudo termina. É boca com boca, eu já tô no clima. E é só deixar rolar o que é bom pra nós dois, que tudo combina. Cê pede que eu pare, cê pede que eu pare, cê pede que eu pare. Oh, oh, oh, oh. É só deixar rolar o que é bom pra nós dois. É só deixar rolar o que é bom. É só deixar rolar. É só em cima. É boca com boca. Gente, muito obrigada. Aguinaldo Pereira, Nando Brasil.